Capítulo 5. Assuma a responsabilidade. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos 12, verso 21. Alguma vez você já se surpreendeu dizendo algo que soa exatamente igual à sua mãe? Ou alguma vez você já disse ao seu marido que ele age igual ao pai dele? Querendo ou não, todos nós herdamos traços de nossos pais. Alguns são bons, outros ruins. Alguns são desejáveis, outros destrutivos. Mas quantas vezes temos jogado em nossa família a culpa por nossos problemas de adultos? Talvez culpemos o exemplo de nossos pais que nos deram com o seu descontrole financeiro, pelas nossas dívidas crescentes. Talvez tenhamos dificuldade de controlar a nossa raiva porque nossos pais sempre gritavam conosco. Ou talvez culpemos os genes que eles nos passaram pelo nosso alcoolismo. Quaisquer que sejam as circunstâncias, todas nós precisamos assumir a responsabilidade pela situação em que nos encontramos e recusar-nos a continuar a ceder à nossa natureza pecaminosa por causa de nosso passado. E o que é ainda mais importante, precisamos tomar a decisão consciente de mudar para impedir que repassemos a mesma herança de dor e pecado que recebemos. Deus quer que nós procuremos maneiras de consertar os buracos do nosso passado e que aprendamos a fazer as coisas do jeito dele. Não seremos perfeitas, não conseguiremos resolver tudo, mas podemos fazer um começo e a próxima geração poderá melhorar um pouco mais. A minha amiga Elaine passou por algumas dificuldades com sua mãe. Tento não passar essas coisas para os meus filhos, ela diz com voz sóbria. E então acrescenta com um sorriso maroto: sou capaz de cometer muitos erros por conta própria. Libertar-se de um passado danificado, o mesmo passado que queremos jogar fora e nunca mais nos lembrar dele, exige muito trabalho se quisermos garantir que não repassaremos essas coisas. Precisamos refletir seriamente não só sobre aquilo que aconteceu, mas também sobre como nós reagimos, sobre como poderíamos reagir melhor e sobre se sabemos o que seria uma reação correta. Veja a história de José e seus irmãos. Ela é talvez uma das melhores ilustrações de como substituir um legado de pecado por uma herança de perdão e renovação. Primeiro, leia Gênesis 37. Por que os irmãos de José tinham ciúmes dele? Como você reagiria se alguém de quem você sente ciúmes lhe dissesse que um dia reinaria sobre você? Segundo, o que os irmãos de José decidiram fazer com ele? Quais foram as diferentes reações ao desaparecimento de José? A história de José continua na casa de Potifar e depois na prisão, por ele ter recusado aos avanços da esposa de Potifar. Terceiro, leia Gênesis 39, dos versos 1 a 6 e 20 a 23. José poderia ter desperdiçado seu tempo, sentindo pena de si mesmo, desenvolvendo um ódio amargurado contra os egípcios que o compraram ou tramando um assassinato de seus irmãos, caso viesse a ter oportunidade. O que José fez em vez disso? Como o Senhor o abençoou? Logo, o faraó precisou recorrer às habilidades de José de interpretar sonhos e o chamou da prisão. Novamente o Senhor esteve com José, e este foi capaz de interpretar o sonho do faraó, dizendo-lhe que o país teria 7 anos de abundância e 7 anos de fome. Faraó ficou tão impressionado com a sabedoria de José que o nomeou segundo chefe em comando responsável pelo reino do Egito. Quando a fome veio, os irmãos de José viajaram para o Egito a fim de comprar comida para sua família. Quando se ajoelharam na frente de José para pedir comida, José reconheceu seus irmãos, os mesmos que o haviam vendido como escravo tantos anos atrás. Quarto, leia Gênesis 46 para ver como José finalmente revelou a sua identidade aos seus irmãos. Qual foi a reação dos irmãos quando descobriram que o governador do Egito era o mesmo irmão que eles haviam vendido como escravo? O que José disse para acalmar os seus temores? Quinto, Em que sentido a reação de José foi igual ou diferente à reação que você teria tido? Como a retrospectiva de José sobre a sua situação revela sua convicção de que Deus usa o mal para produzir o bem? Sexto, faça uma lista de coisas e de todas as coisas boas que José fez por seus irmãos. José retribuiu atos ruins com o bem, apesar de ter se encontrado numa posição em que poderia ter causado muita dor e sofrimento à sua família. Ele decidiu dar-lhes cada bem imaginável em vez de se vingar. Sétimo, leia Romanos 12, dos versos 17 a 20. Em que sentido essa reação parece ser contrária à reação que normalmente costumamos ter em relação aos inimigos? E em que sentido ela é eficaz para encerrar o ciclo de pecado em que nos encontramos? Oitavo, existe alguém em sua vida com quem você precisa viver em paz em vez de alimentar pensamentos de vingança contra essa pessoa? Existe algo que você poderia fazer para alimentar ou vestir o seu inimigo, por assim dizer? No fim das contas, você descobrirá que o pecado custa caro. Não importa se nós fomos atingidas pela conduta pecaminosa de outros ou se foram nossas próprias escolhas que feriram outros e a nós mesmas. A resposta é idêntica. Nosso Senhor quer que estejamos livres das consequências do pecado. Somos, cada uma de nós, bens danificados que precisam ser restaurados. Na medida em que somos restauradas, podemos garantir que não repassaremos as consequências da nossa dor. Seremos boas mães, bons membros de família e boas amigas, e que seremos capazes de enfrentar a vida sem medo, ansiedade, amargura e vergonha. Para aprofundar o tema, sempre temos uma escolha: a escolha entre permitir que Deus transforme nossos corações ou agarrar-nos a maneira como sempre temos feito as coisas. Não temos controle sobre os corações dos outros, mesmo assim podemos amá-los. Leia Romanos 12, dos versos 9 a 21. Como a aplicação dessa passagem mudaria seu modo de interagir com os outros? Como isso poderia mudar o coração dos outros? Para ponderar e orar. Ore pedindo que você aprenda a amar os seus inimigos. Ore por qualquer reconciliação que precise acontecer. Invista algum tempo nesta semana orando por amigos e parentes, para que eles reconheçam a atitude de seu próprio coração e para que o Senhor lhes mostre se existem áreas em sua vida que precisam mudar. Joias para guardar. O presente desta semana é um lembrete para estender a mão a alguém em perdão, assim como José fez com seus irmãos. Escreve uma carta a uma pessoa que você tem culpado por seus problemas. Talvez ela tenha merecido sua acusação, talvez não. Mas qualquer que seja a situação, escreva uma carta dizendo-lhe que você quer perdoá-la. Se você não se sentir pronta para enviar a carta, guarde-a para mais tarde.